Amém, glória a Deus. Acelere os que vão sentar em pé, os que vão de pé, os que vão andar, andem, os que vão voar, voem. Tem algum jaqueta aí, não, né? Não. Nenhum jaqueta? Jaqueta? Jaqueta. Não, mas o Márcio entendeu já, eu acho. Nenhum jaqueta, tudo de boa. Então vamos para a terceira etapa. Vou fazer rápido a terceira, a quarta, a quinta. Tem um vídeo. Quero orar mais um pouquinho, porque o mundo perece nas mãos do diabo. Mas Deus levantou você para mudar a história dessas pessoas. Amém. Glória a Deus. Então deixa eu esperar acabar a movimentação de Tata da Páscoa. Vixe. O Igor caiu, velho. Tem noção? Teve um monte que fez assim, ó. Você caiu. Nossa, teve um monte que fez assim, ó. Eu sabia que ele ia cair. Irmão, ele caiu ali, viu? Calma aí. Tem uns caras que já... Igor caiu, tá no Face. Hashtag, sabia. Amém. Glória a Deus. Para a terceira etapa, a gente vai falar sobre... visão de Deus, que é onde as coisas começam a ficar claras para você. Então, vamos recapitular. O foco número um de Deus para você é que a vida dele flua. Vocês aprenderam como buscar e fluir. Alguém sentiu a vida de Deus dentro de ti? Amém. Você que não sentiu, Senhor, em nome de Jesus, onde houver um demônio na vida dessa pessoa. Ah, ela gostou. Então você entendeu que o foco número um de Deus é que você tenha a vida dele fluindo dentro de você. Para que na segunda etapa você entenda que o sonho dele é que o sonho dele seja cumprido onde ele quer que você tenha intimidade com ele através da vida que flui dentro de você. Só isso basta? Não. Deus agora começa a dar clareza para você do propósito de Deus para a sua vida. Então você já vai entender agora o propósito completo, que é o quê? Deus te tirou do pecado, te deu uma nova vida, onde a partir de agora flui dentro de você algo novo que as pessoas não entendem, que é quem? A vida de Deus. Porque agora o seu sonho é o sonho dele, que é buscá-lo acima de todas as coisas. Quando isso acontece, começa a ter clareza. Porque a visão de Deus para você agora é que o sonho carnal seu está jogado de lado. Por quê? O sonho dele agora impera na sua vida. Amém? Amém. Então, tem uma visão que é um alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus para você? Qual é a clareza que você tem da sua vida? Então, vamos dar um exemplo. Quem quer ser líder de célula aí? Levanta a mão. Para me dar uma noção. Amém. Não é e quer. Então, você tem vida de Deus fluindo dentro de você? Não tem. Continua não tendo. Satanás, solte a boca dessas pessoas. Amém. Então você tem vida de Deus fluindo dentro de você. Aleluia. Aleluia. Agora você tem um sonho de Deus que é trabalhar dentro de você a vontade dele. Amém também. Assim sendo, qual é o alvo para acontecer para você ser um líder de célula? Você tem controle da sua vida? Você tem um alvo, meta? O que você quer? O que você busca? Você tem controle do que está acontecendo na sua vida? A maioria não tem. Ela segue a vida dela espiritual no famoso bumba meu boi. É uma pessoa que está aqui há 2 anos, que nunca multiplicou uma célula. Por que ela nunca multiplicou? Porque ela não tem controle da célula dela. Então, um exemplo. Líder de célula estão aqui. Quem é líder em treinamento? Amém. Vou perguntar para um. Que dia que sua célula vai multiplicar? Não sabe. Que dia que sua célula vai multiplicar? Não sabe. Membro, sabe que dia que a célula multiplica? Não. Por que não sabe? Porque essa célula não tem um alvo. Você não tem um alvo estabelecido, você não tem uma meta estabelecida. Vamos dar um exemplo lá da casa da Samile. Nós ganhamos o Ciola, que ganhou a Nádia, que entrou lá através da Maria. Maria e Samile. Qual era o alvo deles? Ganhar a família toda. E eles tinham controle disso aí. Só faltava quem? O mais difícil, que era o Antônio. Conseguiram o objetivo? Conseguiram. Se elas acharem que o propósito era só esse, acabou. Não tem mais finalidade. Você acha que Deus acabou o ciclo da vida delas? Não, agora elas têm que ter um novo alvo. E você tem que ter um novo alvo. O que você quer para a sua vida, você determina. Você falou que você quer ser um líder. O que você tem que fazer para ser um líder? Você está entendendo? Na questão espiritual, de santidade, de busca e do caminhar de Deus. Você tem isso estabelecido? Não. Você quer trabalhar no encontro? Quem quer trabalhar no encontro com Deus? Você sabe o que tem que fazer para trabalhar no encontro? Por exemplo, o ano que vem, dificilmente, quem não for nem líder de treinamento, não vai. Agora, o que você tem que fazer para ser um líder de treinamento? O seu líder te dá essas direções? O seu discipulador acompanha você? O seu pastor acompanha? Ou você não tem alvo nenhum? Se você não tem nenhum tipo de controle, você só vai fazer o quê? Sair correndo o mundo afora. É o tal do fazer, que a gente quer quebrar aqui. Tem que quebrar esse negócio de sair fazendo coisa, irmão. Se você entender que a sua prioridade número um a partir de hoje é o quê? Gerar, mas você tem que ter o quê dentro de você? Vida de Deus. Nos cultos amanhã, você vai buscar o quê aqui? Vida de Deus. Quando você está cozinhando, você tem que fazer o quê lá? É, ainda bem, achei que eu não ia falar cozinhar. É porque hoje de manhã eu falei assim, você faz evangelismo, não é? Você vai fazer uma palavra sobre evangelismo, para quê? Ele falou, para evangelizar, eu falei, ah, não diga. Então, quando você cozinha, você busca a vida de Deus. Quando você está lavando a casa, está buscando a vida de Deus. Quando você está ouvindo um louvor, é para quê? Para buscar a vida de Deus. Você está no ônibus, está buscando o quê? Vida de Deus. Você está orando por alguém? Vida de Deus. A sua vida agora é ter sempre a vida de Deus fluindo dentro de você. Ao ponto de você só encostar perto de alguém e a pessoa falar o quê para você? Meu, tem algo esquisito em você. Eu sentei perto de você e eu senti algo que eu nunca senti antes. Isso acontece? Acontece. O ímpio fala o quê? Rapaz, eu não sei o que acontece nessa célula. Mas depois que eu entrei aqui, eu senti que tem algo diferente aqui. Não é isso que eles falam? Então, se o ímpio chega na sua célula e percebe que tem algo diferente, por que os membros saem da célula falando que não sentiu nada? Entendeu o que eu quero dizer? Porque o ímpio chega lá aberto. Ele não quer saber de nada. Ele nem entende, ele só percebeu que tem algo diferente. Mas o crente chega lá para analisar. Porque ele não tem um alvo, ele vai no bumba meu boi. Porque se ele tem um alvo, ele é aliançado. Então o Igor quer multiplicar o discipulado dele o ano que vem. Ele falou para mim que até setembro em 2 discipuladores. Amém? Vamos lá. Ele tem hoje 5 células. Para levantar mais 2 discipuladores, ele precisa levantar mais 10 células. Amém? Não resolve. Tem que ter um alvo. Mas para ter um alvo, você tem que ter vida de Deus fluindo em você, o sonho sendo cumprido e um propósito para chegar naquele objetivo final. E você está aliançado com ele? Se você está, isso vai acontecer. Porque quem não tem vida de Deus, a gente aprendeu o que aqui? É um murmurador, questionador, reclamador, que não vai chegar a nada e lugar nenhum. Quem tem a vida de Deus, fala o quê? Estamos juntos num propósito. Qual é o propósito? Edificar o reino de Deus. Quando isso acontece, ele vai chegar. Se isso não acontecer, não vai chegar a lugar nenhum. Mas qual o alvo dele, o objetivo dele? Gerar nos líderes dele vida de Deus. Agora, a célula dele, o discipulado dele tem vida de Deus? Ah, tem, pastor, tem vida de Deus. Amém. Esses caras entenderam o sonho de Deus? Não, continua aqui. Não muda de etapa enquanto não resolver. Enquanto, exemplo, qual que é o grande bloqueio da nossa igreja hoje? Onde que é o gargalo? Isso aqui é gargalo, né? Gargalo é onde trava tudo. Qual que é o gargalo nosso aqui? Consolidação. Hoje é o nosso gargalo. A gente não tem dificuldade de levar a vida para o encontro. Nós temos um encontro bom. Temos um número de batismo até que acima da média, abaixo do que eu gosto. Mas onde que nós falhamos? Na consolidação. Temos pessoas que batizou e não apareceu no culto. Esse ano melhorou, mas o ano passado era uma rotina. Até domingo agora vem uma moça que eu falo para não vir trocar o cálice, mas tem uns corajosos que vêm trocar, né? Não, ela veio. Como ele vem, ela falou, eu vou também, né? Chegou aqui, vim trocar o cálice, falei para ela assim, bem no ouvido dela, assim, eu tenho um balde desse guardado para você aqui. Se cada ceia que ela não veio, eu juntasse um copinho daquele, dá quase 20 litros. Mas por que essa jovem não ficou até hoje? Por que ela não ficou? você vai falar sempre que é o quê? Ela não quis, não é isso? Não é isso que as pessoas respondem? Ah, a pessoa não ficou porque ela não quis. Mas é porque ela não quis mesmo? Ou porque ela viu que faltava alguma coisa no líder? Faltava alguma coisa na igreja? E é isso que você tem que resolver. Está claro a visão da igreja para você hoje? Talvez você achava que era célula, mas não é célula. O foco número um da sua célula é visitante? Vamos ver, é visitante? Não. Você vai falar que é, você ainda tem isso, você tem que quebrar isso na sua vida hoje. O foco da sua célula não é visitante. O foco da sua célula é que a vida de Deus gere através da sua vida. Se isso acontecer, os visitantes vêm naturalmente. Porque se não tem vida de Deus e vier 10 visitantes, vai sobrar quantos? Nenhum, no máximo um que gostou da coxinha. É porque tem gente que fica na célula por causa de comida. Tem cara que vem para comer. Só que ele vai começar a comer vida de Deus agora. Então esse é o objetivo número um da sua célula. Então a sua célula tem 5 pessoas, é benção? Depende. Se for 5 pessoas fluindo em vida de Deus, os visitantes virão mais cedo ou mais tarde. Mas você tem 10 pessoas na célula, é benção? Qual célula é melhor, que tem 10 ou que tem 5? Depende. Tem célula que tem 10 pessoas, mas é tudo um bando de morto. Que daqui a pouco vai virar 8, vai virar 7, vai virar 3 e vai ficar só o líder lá. E nem Deus está lá, porque a Bíblia fala que tem que ter pelo menos 2 ou 3. Então, se você entender que o foco número da sua vida é você ser cheio de Deus, não através da imposição de mão do pastor, nem do líder, porque você vai buscar na fonte, sua vida facilitou agora. Você vai ser um líder de célula melhor do que nós fomos, porque nós não aprendemos isso que eu estou ensinando para vocês. Eles faziam o quê na nossa igreja? Estrutura, não é estrutura? Uma célula de 1h30, visitante, corre, pega, volta, visita, 7 passos, 9 passos, 15 passos. Faz. Não é isso que nós ensinávamos antes? Isso está sendo quebrado hoje. Hoje você vai gerar o quê? Vida de Deus em você, para que automaticamente as pessoas venham até você, para buscar aquilo que você tem, não aquilo que você faz. Entendeu como funciona? Então vamos dar um exemplo. Nós comentamos de manhã de pessoa que não firmou a semana inteira, deu trabalho a semana inteira, não foi no culto domingo, não foi no culto quarto, não foi discipulado e acompanhado. Faz evangelismo, dá resultado? Não, por quê? Porque não tem vida de Deus. Não tem vida de Deus, não adianta. O foco número um da sua vida é o quê agora? Está cheio de Deus. Sempre, o tempo todo. Está com problema dirigindo? Vida de Deus, louvor. Senhor, me enche. Me ensina. Fala comigo. Fala através do louvor, da palavra. Quero ouvir sua voz. Quem já ouviu a voz de Deus alguma vez aí na vida? Ouvi mesmo, claramente. Irmão, e outra coisa, ouvi isso 2 vezes na vida. Não sei, tem gente que Deus fala toda hora aí. Não sei se Deus tem um rádio com você. Deus falou comigo. Deus falou comigo, assim, eu ouvi 2 vezes. Eu só ouvi o Espírito falar comigo 2 vezes. Assim, claro, faça isso. Mas o que você tem que buscar hoje, a partir dessa capacitação? Que você seja cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito não tem tempo de meninice. Quem é cheio do Espírito vai buscar na fonte. Aí a clareza da visão está fácil para você. É fazer? É evangelismo? É buscar? É correr? É casa de milagre? Não, é vida de Deus. Quando isso acontece, quem está cheio de Deus faz isso naturalmente. É muito mais fácil. Espera aí, eu estou cheio de Deus, eu tenho vida de Deus, eu estou vivendo o sonho de Deus, eu nunca tive tanta intimidade com Deus como hoje. Resumindo, eu preciso passar isso para os outros automaticamente. Eu vou fazer célula, microcélula, casa de milagre, etc, etc. Mas eu não vou fazer porque mandaram eu fazer. Eu vou fazer porque eu tenho tanta vida de Deus que não tem como segurar de não fazer mais. É uma outra linhagem de liderança que a gente vai querer na igreja. É isso que você vai começar a entender e vai mudar a escala de valor. Muda a escala de valor. Consequência de quem não tem visão. Tem gente que não tem visão de Deus, concorda? Ele está cego, ele não tem vida de Deus, ele não tem um foco, ele não tem um alvo. O que ele faz? Ele tem a sensação de que está sempre dando errado. Você conversa com a pessoa e fala o quê? Pastor, não dá certo. Embaixo da minha cama tem uma cabeça de bode enterrada. Onde eu ponho a mão, tudo afunda. Tem gente assim ou não tem? Tem. Sempre levo vida para o encontro, nunca batizo. Sempre levo gente para não sei aonde, nunca dá certo. Tem gente que tem essa visão porque ela não tem clareza. Ela tem a sensação de que tudo dá errado. Aí ele faz o quê quando dá errado? Muda. Muda a forma de fazer, não é isso? Se você faz algo que está errado, você faz diferente. Mudou. Aí continua fazendo o quê? Errado de novo. Mudou o jeito de fazer e mesmo assim não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque ele quer fazer, ele só quer fazer de uma forma diferente. Ah, minha célula não vai para frente porque ela é de sábado. Agora eu vou fazer a célula de segunda-feira. Aí a célula de segunda-feira vai pegar umas veinhas que não quer assistir aí. Sessão da tarde. Que não é possível que a célula vai perder para a sessão da tarde. Não, aí é cruel. Tem célula, não, mas hoje eu vou assistir De Volta para o Futuro 15. Ah, não tem condições. Mas vai começar a vir as velhinhas. Mas as velhinhas vão olhar para você e vão falar o quê? Não tem vida de Deus. Vou embora. Aí começa a perder tudo. Aí muda para sexta-feira. Aí muda o discipulado. Aí muda de igreja. Aí muda de rede. Muda de célula. Muda de líder. Muda de roupa. Muda de tudo. Só ele não muda. Ele não muda e quer que os outros mudem e não vai acontecer nada. Porque o foco número um, que é a vida de Deus, ele não tem. Então tudo vai chegar aonde? Na sensação que você fica andando em círculos. Quantos anos faz você não multiplicar uma célula? 2 anos. Se você não mudar, vai ficar 15 anos. Por que você não leva a vida para o encontro? Porque as pessoas querem aquilo que é bom. Você só vende bucha para ela? Ninguém vai querer. Aí você entra num negócio chamado crise existencial. Eu sou um péssimo crente. Eu sou um péssimo líder de treinamento. Eu sou um lixo de pessoa. Eu não sei orar. Eu não sei fazer. Eu não sei o que lá. Não dou para essa visão. Vou mudar de igreja. Essa visão não é para mim. Só que você acha que a culpa é da visão. Mas a culpa não é da visão. A culpa é sua. Porque se você não mudar, nenhuma igreja vai te atender. Porque se você está na visão em célula, nesse ritmo de dar fruto, gerar, você cai numa igreja tradicional, você não aguenta 2 meses. Em 2 meses você sai fora. Porque aqui a gente faz o quê? O aperfeiçoamento do quê? Nós aprendemos. Dos santos, que é quem? Você. Nós estamos aperfeiçoando você para chegar na estatura de quem? De Cristo. Assim sendo, você está em sempre aprendizado. Porque quando você chegar no nível de Cristo, o que vai acontecer com você? Vai ser transladado, vai ser arrebatado. Foi o que aconteceu com Enoque. Eu sei que tem alguns aí espirituais que acham que está perfeito, que já sabe fazer tudo. Sabe não, senão você está aqui, senão você tinha sido levado já. Aí depois você entra no quê? Entende? A visão precisa do quê? De um instrumento, uma estrutura, que é a igreja. Porque senão você vai morrer na praia. Vai correr, correr, correr e morrer na praia. Falta uma estrutura, que é o quê? O corpo de Cristo. Você precisa estar no corpo. Se você não está no corpo, quem que vai vir para a igreja? Ninguém. Mas você fala mal da igreja, você fala mal do líder, você fala mal do pastor, você fala mal da cantina, você fala mal do banheiro, você fala mal do ventilador. Quem que vai vir numa igreja dessa? Ninguém vai vir, irmão. Quando você fala mal da estrutura que você está, você joga contra você, porque você acabou de levantar a mão falando que você quer ser um líder de célula. Então, por mais que você tenha vida de Deus, tenha o sonho de Deus, e entendeu, se você não entender que esse instrumento é dado por Deus para você crescer, você vai chegar aonde? Em lugar nenhum. Aí eu pergunto para você, a igreja tem problema? A minha não. A igreja não tem problema, quem tem problema é você. Você tem problema. Eu tenho problema. A igreja não tem problema. Entendeu como funciona? A igreja de Cristo tem problema? Não, como que ele vai casar com uma pessoa que tem problema? A única pessoa que casou com alguém que tem problema foi a Luciana, casou comigo. E a Maguinha também, tadinha. Mas isso aí é raro. Aí tem um preço a ser dado para conquistar algo. Tem um preço ou não tem? Tem um preço. Tem que ter visão. Tem que ter vida de Deus, sonho de Deus, a visão, o instrumento, que é o corpo de Cristo. Assim sendo, você precisa do quê? Fluir nisso aí. Está casado com tudo isso? Está vendo como você está longe do que Deus quer? Muitos aqui não fluía nem vida. Não fluindo vida, não tinha um sonho. Não tendo sonho, não tinha visão. Não tem a visão, não sabe o que fazer, não é claro. Quando você anda num lugar que você não tem clareza e visão das coisas, você começa a fazer o quê? Eu preciso pregar aqui, o dedinho no canto da porta. Terminei essa palavra já. Dedinho no canto da porta, quem já passou por isso? Dói ou não dói? Dói. Eu vou pregar aqui num domingo, isso aí. Está terminada a palavra, só faltam uns detalhes. Dói demais, irmão. Mas por que que dói? Porque você não estava enxergando a coisa. Quando você não enxerga, você tem problema, obstáculos. E só percebe o obstáculo quando? Quando você dá de cara com ele. Quando você não enxerga as coisas, tudo é um problema. Só que a porta você chama de irmão, pastor, prédio, igreja, cobrança. É isso. Você não tem a visão. Por que você não tem a visão? Porque você não sabe o que fazer, você não tem a vida de Deus. Um nadador que faz treinamento, paga alto preço, ele sabe o que tem que fazer? Sabe, ele tem um alvo. Ele tem clareza, ele sabe que nesse ano ele tem que chegar nesse índice, no outro, o outro e outro. Sofre para chegar nisso aí? Sofre. Às vezes 10 centésimos de segundos ali, o cara é um mês para chegar naquele ali. Então você tem que entender hoje o quê? Existe um tempo para as coisas acontecer. Não é rápido. E tudo tem dificuldade, tem que pagar um preço. Eu sei que agora está a moda de que não tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Se você não pagar preço, não chega a lugar nenhum. E quanto mais tempo demorar para você pagar o preço, mais caro fica. Tem que pagar um preço. Paga logo. Paga logo. Tem que fazer? Paga. Porque senão, isso aqui vai ficar um fardo para você. Tem clareza, tem a visão. Sabe o que tem que fazer? Tem um preço que você paga. Eu estava falando esses dias para a Luciana. Vamos dar um exemplo de um homem que fazia tudo isso que eu estou ensinando para vocês, Moisés. Ele era um homem que buscava o Senhor? Muito. Ele com 80 anos subiu um monte de Sinai que demora 2 horas e meia para subir lá em cima de madrugada. Ele ia onde nessa hora? Ele ia buscar na fonte. A igreja na época lá embaixo fazia coisa errada? Fazia até um bezerro de ouro. Mas ele reclamou com alguém? Não, ele foi lá em cima. Desceu e resolveu. E ele ensinou o povo como buscar. Não ensinou ou não ensinou? Ele falava o quê? Se acontecer alguma coisa comigo, a igreja está arrumada. Já passei tudo em grupos, Arão é o sacerdote. Olhe sempre para quê? Para a nuvem, para a coluna. O que ele está ensinando? Ó, tem que seguir Deus. Segue o Senhor. Esse é o alvo. Vamos para lá. Então, quando você entende isso, que homens de Deus faziam isso que eu estou ensinando, você vai fazer. Ele orava, buscava, mas ele só fazia isso? Não, ele ensinava, ele aperfeiçoou os santos a fazer isso. Tem um tempo para chegar em Canaã. Tem um preço, tem uma dificuldade. As pessoas querem tudo muito fácil. Ter vida de Deus é preço. À medida que eu quero mais de Deus, ele vai cobrando mais, porque eu vou chegando próximo a ele, e vai ficando mais claro o tanto pecador que eu sou, por isso que Paulo fala, ai daquele que falar que não tem pecado, que é o maior pecador de todos, porque à medida que você vai se aproximando do Senhor, ele vai clareando a sua vida, não é isso? Ele vai te mostrando quanto que você é o quê? Pecador. Agora tem gente que faz o quê? Ele dá uma melhoradinha, acha que já tem o caráter de Cristo, não quer se aproximar mais e fica aqui estagnado. Qual o sonho do irmão? Falar em línguas. Qual o sonho da irmã? Cair de costa. Qual o sonho do outro? Fazer isso. É um líder de treinamento, bom. Trabalhar no encontro é uma glória. Eu quero muito mais. Deus acabou de cobrar para mim essa semana uma nova postura de uma outra situação que eu tenho que entrar, onde quem anda comigo sabe, eu nunca quis. Só que Deus me cobrava alguma coisa quando era líder de treinamento. Deus me cobrou coisas quando eu sou um líder de célula. Deus vai me cobrar coisas quando eu sou um pastor. Em cima do que eu quero chegar, que é o sonho dele e o propósito, eu vou ter que mudar muito mais. Então você acha que para nós, o Márcio está nessa situação agora, é só pregar de domingo. Pregar de domingo é fácil, irmão. Estar numa igreja que prega todo dia é muito fácil. O cara abre a igreja, prega, você enche, você recebe uma palavra e vai para sua casa. Se precisar de uma visita, manda quem? Manda um diácono. Manda um presbítero com óleo. Aqui não é assim. Às vezes você fala assim, não, mas lá só tem culto de quarta e de domingo, é mó boia, é nada. Porque eu tenho que pegar você e aperfeiçoar, por isso tem CME, por isso tem CTL, por isso tem pastoral, por isso tem discipulado, pra te arrumar a sua vida. Para você chegar nesse nível, é para quem quer chegar nesse nível. Porque o que falta nas igrejas, na verdade? Acompanhamento, ou não é? Falta discipulado. A palavra discipulado para você é o seguinte, ou eu não vou porque eu não preciso, porque você anda sozinho, ou eu não vou porque aquilo ali é chato. Resumindo, você quer andar sozinho do mesmo jeito. Quem anda sozinho não chega a lugar nenhum. Porque não tem acompanhamento. Aí como você não é discipulado, você não vai discipular ninguém. Vamos dar um exemplo. Vou implantar na igreja o anjo da guarda. Cada um vai cuidar de um na volta desse encontro. Amém? Parece que é fácil. Então você vai ter que acompanhar alguém que você vai ter que mostrar para ela o quê? Vida de Deus, você tem? Não, porque se você acompanhar alguém e você vai chamar ele para ir para a balada, não tinha uns doidos que antigamente escrevia assim, não me chame para ir para a balada, porque eu sou da igreja. Eu não sei porque ele colocou. Não me chama, porque se chama eu vou. Não me chama. Por favor, não me chama. Pelo amor de Deus, não me chama. Estou quase indo. Tem alguém aí? Me chama! Ah, não tem condições. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não fica. Porque ela não vê isso aqui. Então não tem acompanhamento, não tem discipulado. Então você não está aqui só para gerar a vida de Deus, que foi a primeira etapa. Você está aqui para entender a clareza da vida de Deus, do sonho de Deus, a visão clara de Deus, o instrumento que é a igreja e o propósito que é o quê? Ganhar alguém. Vocês aí, que são da célula da Tata, junto com a sua Ana. Deus tem um propósito na vida de vocês, que é o quê? Ganhar as pessoas da célula e acompanhar, porque ela sozinha não vai aguentar, uma mãe sozinha não aguenta. Você está entendendo como funciona? Agora, o que facilita a minha vida e a do Márcio? Se você entender que você quer a vida de Deus, que você vai buscar na fonte, é muito mais fácil para mim. Se a Márcia conseguir mostrar lá na Vila São Pedro, para essas mulheres de Deus, que mesmo na luta elas têm que buscar lá no trono, facilita a vida dela. Irmão, não é que você não deve ligar para nós. Você deve ligar para nós. É que você não deve ligar para nós só para falar que você não tem vida de Deus. Se todo mundo que sair daqui hoje entender que você tem que ser cheio do Espírito, através de quem? De Deus, vai facilitar a minha vida. Porque eu vou pegar aquela pessoa que não conhece isso, nós vamos ensinar ela para você passar. Não tem pessoas que estão aqui na igreja e vem de outro ministério, tem ou não tem? Aí fala o quê na caminhada? Tem coisas que eu estou aprendendo aqui que eu não aprendi em lugar nenhum, não é isso? É verdade ou não é? Estou aprendendo coisas que eu não aprendi em lugar nenhum. Por quê? Porque você estava numa estrutura religiosa, que você sentava lá, fingia que ouvia, o pastor fingia que pregava, você dava um dízimo e ia embora para sua casa. Aqui não, aqui Deus nos chamou para aperfeiçoar os santos, para te colocar no nível de Cristo. Você quer isso? Você está no lugar certo. Você não quer isso? Você vai gemer um pouco mais. Porque essa pessoa do seu lado vai começar a se aperfeiçoar e vai se tornar um líder, vai se tornar um discipulador e você vai ficar para trás. E você ficando para trás, você vai jogar culpa em quem? No pastor. Obrigado. A culpa é do pastor. Porque ele puxa o saco da Neuzinha. Porque a Neuzinha não pode estar na intercessão. Pode. Ela não falta culto. Ela paga preço. Ela ouve. Ela é discipulável. Ela tem um coração aberto. Ele sabe por que não pode? Eu prefiro ela, que é obediente, do que você, que acha que sabe tudo e tem a língua maior que o mundo. Porque, para motivar você, o ímpio reconhece ela. Minha mãe fala, sabe o quê? Rapaz, aquela maguinha. Ela é gente boa. Você vai para esse negócio de encontro? Minha mãe falou. Falei, rapaz, eu vou. Em que setor? Falei, não interessa não, é. Vou colocar em qualquer um lá. Mas por que eu tenho que levar? Porque ela está querendo. Então, quem paga o preço? É você. Você quer ser aperfeiçoado? Você quer crescer na visão? Cola no seu líder, que o seu líder vai saber te ensinar. Agora, se o seu líder não tem vida de Deus, ele vai olhar para você e vai falar o quê? Procura o pastor. Aí eu resolvo, não tem problema. Só que eu resolvendo, vou falar o quê? De que célula você é? Aí você vai falar o quê? Sou da célula Botelho. Peraí, você é da célula Botelho? Por que você está me procurando? Ah, porque eu já conversei com ela várias vezes e ela não resolveu o meu problema. Não é assim que fala as coisas? Não resolveu. Por que uma pessoa quer mudar de célula? No grosso, na verdade. Por quê? É porque o líder não tem vida de Deus, mas você, uma semana atrás, ia falar o quê aqui para mim? Porque ela não quer. Porque ela é rebelde. Porque ela é uma mula. Teimosa. Bode. Mas por que não quer? Tudo bem, ela pode até ser isso. Mas eu conheço pessoas na minha igreja que chegou aqui com bode, 15 casco, e hoje é discípulo. Mas por que não foi embora? Por que essa pessoa não foi embora da igreja? Porque ela sabia que tinha coisa em mim que ela queria. Certo, seu Jean? Isso aqui, quando eu falo de Jean, é para você ficar tranquilo, eu falei na casa dele. Ele chegou aqui, eu dando lambada nele toda hora, mas ele falava o quê? Eu só ando com esse cara. Se eu não andar com esse cara, eu não ando com ninguém. Então, no grosso, o que ele queria? Ele queria a vida de Deus que está onde? Em mim. Então, ele falou, ele queria ser o quê? Pô, vou seguir ele, porque ele segue Cristo, tem transformação nele, eu quero. Você está entendendo como você vai ser um líder melhor que nós? É muito melhor. Porque a gente fazia, Márcio. Agora eles não vão fazer. Eles só vão o quê? Buscar e gerar. Você quer ser líder de céu? Tem a vida de Deus. Desgruda do Cris. Vai buscar na fonte. Porque aí vai deixar o Cris trabalhando na vida de outra pessoa. E você vai ajudar em outra pessoa. Por que uma pessoa peca? Verdade, por que peca? Porque não tem vida de Deus, não tem acompanhamento. Aí ela vai buscar. Vai suprir. Aí não tem acompanhamento, não tem consolidação. Não anda junto. Mas por que não anda junto? Aí você vai falar, não anda junto porque não quer. Não é porque não quer. Porque ela olha para você e fala o quê? Não quero andar com você. Ela tem esse direito? Tem. Ela vai ser aperfeiçoada? Não, quem decide? É ela que sabe. Eu não vou mudar a minha forma de buscar a vida de Deus por causa das pessoas. O que eu tenho para oferecer é isso. Não tem expectativa em mim. O que eu tenho para oferecer é isso. O que seu líder tem para oferecer é isso. Eu oro mais que a Tata? Talvez não. Talvez eu oro menos do que a dona Ana. Você já parou para pensar que, de repente, você ora muito mais que eu? Por que não? Será que não tem alguém na minha igreja que lê mais do que eu? Tem. Tem pessoas aqui que faz jejum mais do que eu? Tem. Agora, não é só isso, é uma mistura de tudo isso. Só que as pessoas ficam nessa eloquência, sabe? Nessa, eu tenho que fazer, eu não vou para o encontro porque eu não fiz jejum. E daí? Por que você não fez jejum? Por que uma pessoa não faz jejum? Porque ela é carnal. Porque ela é carnal, porque ela não quer a vida de Deus. Que o jejum te leva a ficar mais próximo de quem? De Deus, que ele quebra a sua carne. Entendeu? Quer fazer jejum? Agora você sabe como tem que fazer. É simples. Aqui eu não coloco jejum nem específico. Eu deixo você escolher. Você não consegue fazer nem jejum livre. Que você escolhe o jejum, você não consegue. Irmão, quando você não consegue ficar uma semana sem tomar um refrigerante, você sabe como você vai gerar a vida de Deus? Nunca. Sabe como você vai aconselhar alguém? Nunca, porque Deus não fala com você claramente. Porque você não vive a vida dele, você vive a sua vida. Quando você ora, você pede o quê? Não pede. Se eu der o microfone agora, para você orar, você vai falar o quê? A maioria: Senhor, em nome de Jesus, muda a história da minha célula. Me abençoa, abre portas, cuida não sei de quem. Como se o Espírito Santo fosse um mordomo seu. Faça um propósito um mês sem pedir nada para Deus. Você vê que até os amém diminui. Vá orar e fala o seguinte: Senhor, eu quero só o teu fluir. Fala comigo, habita em mim. Me ensina, me discipula. Quero ter o seu caráter, o teu coração. Quero ter o seu espírito. Eu quero ter a sua vida. Eu quero chegar em lugares as pessoas olharem para mim e ver a tua vida em cima de mim. Eu quero tocar nas pessoas, as pessoas sentirem o teu poder. Ora dessa forma. Se eu te der o microfone para você orar pedindo, você vai orar quanto tempo? De meia hora a uma hora, fácil. Só pedindo, mas pedir é fácil. Agora, se você orar dessa forma que eu estou falando, você vai orar quanto tempo? 2 minutos, não sabe o que fazer. Porque você não quer ele, você quer o que ele te dá. Então, hoje eu tenho uma igreja que está entendendo que você tem que fluir em Deus, porque o sonho dele é ter intimidade com você, onde você tem uma visão clara do propósito dele, que ele te colocar dentro do corpo de Cristo, para que você venha discipular outras pessoas. Não é essa a visão? Entenderam agora? Qual que é a visão? Primeira coisa, vida de Deus. Depois, o sonho de Deus para você. Depois, para ele te dar clareza da vontade dele. Assim sendo, ele te dá instrumento que é o quê? A igreja, o corpo. Para quê? Para que você ganhe vidas através do discipulado, que é pela sua vida, porque flui da sua vida o quê? A vida de Deus. Então você começa em vida de Deus e termina em vida de Deus. Aí você vai encher esse prédio aqui de gente. Aí você vai encher sua célula de gente. Porque você entendeu como que faz as coisas. Isso é igreja. A soma de tudo isso é igreja. A visão da igreja, o mais importante é a célula? O encontro? Se eu terminar com o encontro hoje, a minha igreja cresce? Por que que cresce? Porque eu estou ensinando para você hoje que a igreja não cresce por causa de encontro. Igreja não cresce por causa de evangelismo. Igreja não cresce por causa de célula. Igreja cresce quando tem membros cheios da vida de Deus. Aí ela cresce. Eu quero desmistificar isso hoje. Irmão, você não pode ter uma igreja que cresce só por causa de encontro. Eu tenho um alvo de batizar 50 pessoas. Aleluia. Pelo encontro eu vou conseguir? Não, para batizar 50 pessoas no encontro tem que levar 150 vidas. Nós conseguiremos hoje? Não consegue. Assim sendo, você vai precisar fazer o quê? Gerar através do Deus lá em casa. Gerar através de visita. Quando você entende tudo isso, você cresce. Tem igreja que cresce que não encela? Tem ou não tem? Tem. Por que nós vamos crescer assim? Porque você fica esperando. Você faz o quê? Você não tem vida de Deus, você não tem o sonho de Deus, você não tem a clareza da visão de Deus, você não tem o propósito de Deus, nem o instrumento que você reclama até da igreja. E você não é discipulado e não quer discipular ninguém. Aí você pega um monte de gente da sua rua que é nóia, vagabundo, traficante, ladrão, bota num ônibus e quer que mude aonde? Lá no encontro. Aí o encontro não muda essa pessoa que você não acompanha depois, a culpa é que o encontro foi o quê? Uma porcaria. Olha como você é ingrato. Então, se eu chegar amanhã e falar assim, o ano que vem eu quero dobrar a igreja em membros. Aleluia. Mas eu não vou fazer encontro. Você vê o medo que eles têm? A confiança que vocês têm em fazer? Pega o povo e manda para o encontro. Não, lá no encontro resolve. Não é isso que fala? Deixa que lá no encontro nós dá um jeito. Não é assim não, irmão. Vocês faziam evangelismo para levar a vida para o encontro. Eu falava o quê? Uma hora não vai dar certo. E não deu. Amanhã você vai vir para o culto. Qual o foco número um no culto amanhã? Buscar Deus, não é eu. Não é o louvor. O louvor é necessário. Eu só ensinei 2 etapas, vocês foram fazer oração, quase não volta. Eu estava ouvindo lá de baixo. Não é gostoso estar na presença de Deus? O tempo todo. O tempo inteiro. Você é um velhinho cheio do fogo de Deus. Já pensou você chegar assim nesse. Quando as pessoas entenderem essa visão, o santo vai comprar carne no açougue, chegar lá, o cara já ora em língua, já profetiza. Sabe, num ônibus, louvores no ônibus. Pessoas sentadas no ônibus olham para a pessoa chorando e falam assim, não chore não. Deus manda falar isso. Desmistifica fazer, irmão. Deus não quer que você faça nada. Ele só quer que você tenha vida dele, que ele vai te dar de graça. Para que você seja usado para fazer isso que a gente vai entender agora. Eu vou passar um vídeo. O nome do barco é Corpo de Cristo. você está dentro desse barco. Vamos ver sua reação. Apaga as luzes e solta para mim o vídeo, se der. Presta atenção no vídeo, daqui a pouco a gente conversa. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir. Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, é que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse eu navio é... Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja, às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Ô, Sr. Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São os cabos pintados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende. Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? É, sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? É, sim, você sim, quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Não, aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, baixar! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela popa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros tirando alguém da água pela popa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. O senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Thank you. própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Feche os olhos. Você aprende tudo isso, irmão. Você pensa que é muito difícil ser um líder, pregar a palavra de Deus, viver o sonho de Deus. Você pensa que Deus exige tanto de você, fazer tantas coisas, Deus não exige nada de você. A igreja não foi feita para ficar aqui preso neste lugar. A igreja não foi criada para ficar aqui enquanto lá embaixo, essa hora, pessoas estão se alcoolizando, morrendo em acidentes de carro, se drogando. Pessoas da sua família perecendo, amigos seus indo para o inferno. É muito bom estar aqui. Eu sinto muita segurança estar dentro do corpo, do barco. Mas Deus nos chama para isso. Há uma inquietação no espírito, uma velocidade que Deus quer pôr na igreja. Estamos às vésperas do encontro com Deus. Estamos num novo momento de batismo, multidão chegando até nós. Mas Deus está chamando a igreja para ser eclésia, para ir lá para fora. Deus só exige de você que a vida dele flua dentro de ti, que o sonho dele é maior que o seu. A visão dele é muito clara a partir de hoje. Deus está te capacitando para coisa muito grande. Deus tem pressa para levantar você, para usar você. Ele vai te capacitar, ele vai te dar todas as ferramentas para isso. Eu quero que fique de pé, no seu lugar. Aquela pessoa que se dispõe a sair, atrás das vidas, pagar o preço de sair fora desse barco confortável. O Espírito de Deus te chama para ser um soldado, um guerreiro. É um novo tempo, irmão, uma clareza muito nítida do que deve ser feito para nós. Você que é líder de célula, fica aqui de frente para eles, para você ver o que aconteceu aí atrás. Quantas pessoas estão falando nessa noite que o momento dela é esse? Pessoas chorando agora, que entenderam que Deus está chamando eles para ganhar vidas, para pular no bar, se arriscar, pagar esse preço. Não dá tempo de perder com coisas infantis, melindrosas, opiniosas, murmuradoras, crises existenciais. Enquanto você está dentro do barco chamado Corpo de Cristo, pessoas lá fora estão perecendo e Deus precisa de pessoas para se dispor a isso. Não é função só minha, não é função do Márcio, não é função só dos líderes de célula. Deus está chamando você nessa noite para dispor de uma forma definitiva a fazer isso. E eu quero que você saia do seu lugar agora e que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, orem por você. Ele chama você para esse momento. Para que você venha ter hoje clareza, eu quero que você ore, para que eles tenham discernimento de que Deus quer usar eles dessa forma. Somente que aqueles que se dispõem a se jogar no mar, aqueles que querem sair da sua zona de conforto. Ore para que seja um divisor de águas na vida dessas pessoas, para que a vida de Deus flua. Porque é daí que vai sair os futuros líderes, é daí que vai sair a grande conquista da igreja. É desse chão aí, meu irmão, de pessoas comuns, pessoas que só estão se dispuzendo a pagar o preço, a morrer para si e viver em Cristo. Libera a vida de Deus, libera a unção, para que o Espírito capacite eles, para que Deus coloque a palavra certa nas pessoas certas. Somente pessoas que se dispõem a pagar esse preço começam a chegar a lugares que ninguém chegou. Espírito Santo de Deus, chama cada um. Incomoda o Espírito da clareza. Enche da sua vida. Que eles venham viver os seus sonhos. Que eles venham ter a revelação, Senhor, da edificação da tua obra. Que eles venham, Senhor, nessa noite romper de forma definitiva, entendendo que a estrutura da igreja é o melhor que tem, Pai. Divisor de água, Senhor, para tua noiva, pelo encargo, pela paixão, pela vida, por pessoas que querem pagar esse preço, Pai. De célula, e essa pessoa é da sua célula. Ore com ela. Fale para ela, olhe nos olhos dela e pergunta: eu posso contar com você? Posso contar com você nesse trabalho novo? E o que eu posso te ajudar para que a vida de Deus flua em você? E você abra o seu coração, irmão, seja discipulado hoje. Deus coloca pessoas na sua vida, te coloca em lugares para que o propósito seja cumprido. Aproveite esse momento, olhe com o seu líder, abra seu coração, seja discipulado. Nos vemos amanhã no culto, para que você venha ter entendimento que Deus quer pouco de você. Ele só quer a vida dele flua em você, e tudo vai se dar bem de acordo com a vontade dele. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Fiquem na graça e fiquem na paz do Senhor Jesus.